2779, direita 121 nesse mal 1. Mano, mantenha a minha escuta. Alfa Kilo, Paz 3, 4 Romeo. Controle Salvador, boa noite, 3891, deixa o controle Salvador, acione identificação. Desça para 4.000 pés do ajuste 10 no 3, girar Serra Vito 367. Serra Vito 367, 4.000, 3398, estabilizou. 4398, fica atento a tráfego em posição de 11 horas, 2 milhas, mantendo sobrevoo a 500 pés, um Alfa TR-50, não interfira já com sua aproximação, apenas para informação. Check 3, Chantorre, 1-8, decimal 95, boa noite. 1095, boa noite. Estou em Salvador, 3398. Autorizado pouso, pista 1-0. Santo 080 graus 07 mais. Realizado o pouso, 3698. 2398, solo 55, direito, 1211, solo Salvador. Autorizada a decolagem da 0134. Vento 090 graus 099. Autorizado a linha e decolar 90134. Nuno 72, este é o controle Salvador, aciona a identificação. Desço para o nível 050, ajuste 1013 na proa do Sierra Vitor 366. Uhum. 3891, desço para 2500-10, ajuste 1013, livre RNAV, pista no zero, reporte estabilizado. Porta RNAV da 10, eu estou 3891. Uno 354, decolado 58, controle Salvador no 208. 208, Uno 354, obrigado. Salvador, boa noite, Uno 354, decolou Pucajama. Uno 354, contato radar. Estou para o nível 230, direto Jambo. 230 na proa de Jambo, Bona 354. Siga, Guardião 05. Gente, Guardião 05, reporte no parque do professor. Guardião 05, chame torre 118 decimal 95, boa noite. Torre, Guardião 015. 015. Reporte vertical do farol de Itapuã para o cruzamento. Farol Itapuã para o cruzamento, Guardião 015. Decotão 3890. 172, desça para 25000, pés, o ajuste 10 no 3. Livre a nave, pista no 0, reporte estabilizado. Boeing 513 está livre e vai para ser estabilizado. 72. No 354, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45, bom voo, boa noite. Recife 105, escuta. Escuta, 05. Visual com Airbus Gatan, curta final do 10. Afirmo, visual. Cruza a retaguarda do tráfego. E reporta curta para o GRE. Retaguarda do tráfego, reporta na curta GRE, Guardião 05. 391, direita 121, decimal 1, solo 08. Direita 121, decimal 8. Sinal Bravo, Guardião 05. Reporte solo controlado, ajuste 1300, 0 grau 08 mais. Voltar em solo com Bravo, Guardião 05. 22, Solo Zona 5, Alfa Juliette, Portão 08. Alfa Juliette 08, 172.